meio, em nome de Jesus. Amém. Toda honra, toda glória, todo louvor, esta noite é o nome bendito de Jesus. A paz do Senhor a todos os irmãos. A paz do Senhor a todos os irmãos. Só os que estão felizes esta noite, digam glória a Deus. Os que estão alegres, digam aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado, se você é pentecostal, me dá um sinal, irmão. O Senhor está aqui esta noite. Só os que estão sentindo Ele, levante a mão direita lá em cima e dê um glória para o teu Deus aí esta noite. Eu estou alegre, feliz, contente, porque quando eu aqui sentava neste púlpito, durante os lindos louvores que foram entoados adorando ao Senhor, um filme passou na minha mente e eu comecei a lembrar da minha vida 3 anos atrás, quando eu cheguei aqui em Camboriú pela primeira vez, no Congresso dos Gideões. E eu fiquei aqui na tenda, aqui embaixo, olhando lá para cima, dos pregadores. E eu só conheci o pastor Djalma. Daí eu dei um alôzinho para ele, assim, um tchauzinho, né, pastor Djalma? Lá no cantinho da multidão. E algo falou comigo ao meu coração. O ano que vem você vai pregar aqui. E eu pensei que era força da minha mente. Eu tentei lembrar o que eu tinha jantado aquele dia para ver se não era insônia, não é? Mas não era, não. Era a voz de Deus profética. E agora estamos no terceiro cartaz aqui em Camboriú já, a terceira festa que eu prego, então é uma alegria, pastor Joel. Vou voltar na quarta. Que Deus abençoe o senhor. Fico muito feliz com isso. Louvando a Deus pela vida do pastor Joel, pela vida do pastor Cizino, hoje mandamos uma saudação pelo rádio lá nos Estados Unidos, pela vida do pastor Paulo Batista, Deus o abençoe, pastor, por todos os pastores, pastor Nino, pastor Olegário, todos os pastores que estão aí, pastor Jorge, nossos amigos aqui de Camboriú. Eu estou sempre feliz porque aqui eu tenho feito grandes amigos. Eu louvo a Deus por este maravilhoso ministério, pela vida dos cantores que estão aqui, pela vida do pastor Vanderlei Carceliano. Perdão por não poder ter chego ontem à noite. Estava pregando na cidade de Imperatriz do Maranhão até quarta-feira. Eu viajei para tentar chegar a tempo, mas não teve jeito. Eu tinha que passar em casa e trocar a mala, não é? Pela vida do pastor Djalma, nosso amigo lá do Paraná. Está emprestado aqui em Santa Catarina, hein, pastor Joel? Nós estamos tentando levá-lo de volta, mas não tem jeito mesmo. Ele disse que tem um irmão aqui que não deixa ele, não tem como ele voltar. Vida do pastor Oséias, pregamos aí recentemente na cidade de Gaspar. É uma alegria. Vamos para a palavra de Deus, porque é para isso que viemos aqui esta noite. Todos os cantores, Elton Machado, pastor André, Fabiano, Marcelo e Fabiano, Marcelo Dias e Fabiana, meus Maranata, é tanto cantor que eu estou tentando assimilar aqui, o Alexandre, que Deus abençoe a todos aqui que aqui estão. Denner e a Silvia são sempre companheiros nossos. Toda pregação que eu prego aqui, eles estão no DVD, né? Não tem jeito, estão sempre comigo. Aleluia. Vamos para a palavra de Deus. Livro de ou carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 22, versículo 23 e o versículo 26. O pastor que vem representando, o pastor juvenil também de Florianópolis, pastor Carlos, né? Deus o abençoe. Alegria estar com o irmão também. Carta ou epístola de Paulo aos Romanos. Paulo escreveu 13 cartas e nesta noite eu pedi a Deus uma mensagem. Eu confesso aos irmãos que a cada hino a gente ia levando nossa mente para um texto diferente até o Senhor nos confirmar que era realmente esta a mensagem. E Deus tem colocado em nosso coração, já que o tema deste congresso, desta festa, é uma juventude em busca de um avivamento. Eu quero falar nesta noite sobre 3 gemidos que geram um avivamento. 3 gemidos em busca de um avivamento. Romanos capítulo 8, versículo 22, que diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Versículo 22, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Diga comigo assim: a criação geme. A criação geme. A igreja geme. A igreja geme. E o Espírito está gemendo. 3 gemidos para um avivamento. Feche sua Bíblia, coloque na cadeira onde você puder colocá-la. Pegue na mão do irmão que está ao seu lado, à direita e à esquerda. É costume nosso orar todas as vezes que pregamos. por certo tempo não é propício, mas nós entendemos que crente pentecostal vai esquecer do relógio hoje, porque ele vai nadar na glória de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, três gemidos para um avivamento. Diga para ele assim, para o mesmo céu que você vai, eu vou também. Diga para ele, se acostume comigo, porque é comigo que você vai passar a eternidade. Diga para ele assim, olha bem aqui no meu rosto, porque você vai me ver lá no céu junto com você. Levante a mão dele junto com a sua, em nome de Jesus. Feche os olhos, curve a sua cabeça, e nós vamos orar a Deus mais uma vez. Senhor Deus, que fez os céus e também fez a terra, eu te louvo esta noite, porque eu estou entendendo que o Senhor vai fazer algo tremendo. Mais uma vez, Senhor, eu estou aqui neste tão maravilhoso púlpito, onde muitos pregadores já passaram. Senhor, os melhores e maiores pregadores desta nação por aqui já passaram. Para mim é uma alegria, uma honra, um privilégio. Só o Senhor é que poderia permitir que isto acontecesse em minha vida. E é por isso que eu entendo, Senhor, que aqui, esta noite, mais uma vez, outra promessa de minha vida vai se cumprindo. E o Senhor é um Deus que levanta aquele que permite que seja levantado. E entendendo isso perfeitamente, nesta noite, eu peço-lhe mais uma vez que o Senhor venha ser comigo, me ajudar com toda maravilha, como o Senhor sempre tem feito, meu Deus. Eu profetizo desde já, como ministro seu, profeta do Senhor na terra, que esta noite vai ser inesperada, inesquecível para crentes que aqui estão. Eu profetizo que jovens que aqui vieram, Senhor, quem sabe sem perspectivas, sem sonhos, sem ideais, eles vão sair daqui com uma nova convicção, entendendo que o Senhor conta com eles para o grande avivamento do arrebatamento da igreja. Eu creio que, Senhor, nesta noite, o Senhor vai marcar ministérios, escolhidos de Deus que aqui estão, vão ser tomados pelo seu Espírito, pela sua glória, pelo seu poder, pela sua unção, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu começo a entender que este púlpito, meu Deus, nesta noite vai incendiar em glória nos quatro cantos deste santuário, do lado de dentro e do lado de fora, aonde houver um crente escolhido, a quem o Senhor está disposto a investir na vida dele, que ele comece a ser tomado pelo seu Espírito e que a sua glória comece a incendiar o seu coração. Só os que estão entendendo que esta é uma noite profética, levante a mão direita lá em cima, abra a tua boca e dê uma rachada de glória para o céu. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui esta noite. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui esta noite. Só os que estão sentindo o que este jovem pregador está sentindo, levante a mão mais uma vez e dê mais um glória para o teu Deus aí, em nome de Jesus. Assente-se, vamos ouvir a bendita palavra de Deus. Lendo a Bíblia Sagrada, nós sabemos, entendemos, compreendemos que o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas, 13 epístolas às igrejas, que ele, por certo, passara, edificara muitas delas, e algumas delas até fundara. Quando o apóstolo Paulo, tendo cuidado destas igrejas, ele então, em suas muitas prisões, depois de martírios, depois de açoites, depois de prisões, depois de calabouços, depois de ser apedrejado da cidade de Listra, Paulo, por certo, sentia em seu coração a necessidade de preparar, a necessidade de preservar a noiva do corpo, a igreja de Jesus. E quando Paulo escreve aos irmãos que estão em Roma, devido à sua prisão, ele não podia, por certo, nem escrever a carta. Então ele vai redigindo, ele vai ditando ao seu fiel amigo Tércio e pede para que ele viesse escrever esta tão bonita, maravilhosa epístola. Eu não entendo como pode Deus ter trabalhado de uma maneira tão profética na vida deste nobre apóstolo, que leva até o meu nome. Quando meu avô escolheu meu nome, Paulo Marcelo, Paulo ele colocou em homenagem ao apóstolo Paulo. E eu amo, por certo, demais este personagem bíblico. E eu imagino que quando ele chegou no capítulo 8 da sua epístola aos romanos, ele por certo não teria noção na sua mente física de que um dia um pregador chegaria aqui na cidade de Camboriú e usaria estes três versículos para trazer uma revelação profética aos nossos corações. Ele por certo não entendia isto, mas o meu Deus, que já revelou esta carta ao coração deste nobre apóstolo, ele já entendia que estes três versículos seriam proféticos para as nossas vidas. E aproveitando a grande diversidade dos adventos da tecnologia que Deus permitiu que esta igreja edificasse, eu quero entender que esta mensagem vai chegar em muitos lugares, pela internet, pelo rádio, e depois, por certo, através dos DVDs. E então eu quero profetizar esta noite com toda a convicção que Deus me deu, com toda a autoridade que só o Espírito de Deus pode dar a um profeta, que estes três gemidos que geram um avivamento, eles vão iniciar através de nossas vidas aqui esta noite. Mas aonde esta mensagem puder alcançar, eu também creio creio que a terra vai gemer buscando um avivamento, a igreja vai gemer buscando um avivamento, e muito mais do que isso, o Espírito Santo de Deus vai gemer esta noite do teu lado com gemidos inexprimíveis para te dizer, fazer entender e você compreender que hoje ele vai avivar a tua história, o teu movimento, a tua vida, a tua chamada. Só os que entendem esta palavra profética, levante a mão direita lá em cima e dê uma rajada de glória para o teu sair. Paulo diz que toda a criação geme. Quando Paulo está referindo-se à criação, nós logo entendemos que quando falamos de criação, nós falamos do homem, da mulher, do cosmos, da terra. E hoje nós compreendemos que o meu e o teu Deus foi quem criou os céus e a terra. Pela palavra de Deus, através do que Deus revelou a Moisés, capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós entendemos que há uma ordem profética entre o versículo 1 e versículo 2, que nós chamamos dentro da teologia o período de caos, entre a criação de Deus, a caída, por certo, do inferno, porque há algumas teorias em relação ao versículo 1 e versículo 2, mas eu profeticamente creio que foi quando Satanás foi lançado do céu para a terra, houve uma grande destruição na terra e Deus teve que recriar a terra. Isto é, por certo, quando o próprio salmista disse, envias o teu espírito sobre a face da terra e renovas a terra. Nós entendemos que no princípio criou Deus e no versículo 2 Deus recria a terra em 6 dias. Nós entendendo isso perfeitamente, nós compreendemos que a criação fora feita pelo meu e o teu Deus. Todo átomo, toda substância quântica, todo protozoário, todo animal, todo vegetal, todo ar, a terra, as estrelas, a água, o mar, tudo que aqui está, foi criado pelas mãos do meu e do seu Deus. Quando um homem ele bate a mão no peito e ele afirma em alta voz, pastor Vanderlei Castilhano, que ele criou tal coisa, descobriu tal coisa, na verdade o homem nunca criou, nunca vai criar e nunca criaria absolutamente nada. Por quê, pastor? Porque o homem precisa da matéria, precisa do átomo, precisa daquilo que se pode tocar, ver, sentir, para então descobrir alguma coisa. Mas o único que criou todas as coisas do nada foi o meu e o teu Deus. E quando a Bíblia usa o verbo criar no original é bara. Bara quer dizer fazer existir do nada, trazer à existência o que não existia. Então o meu Deus criou todas as coisas. A criação foi criada pelas mãos do meu e do teu Deus. Já dizia aquele endemoniado chamado Charles Darwin, quando lançou a teoria das espécies ou teoria da evolução, no ano de 1859, quando ele quer provar que o homem veio de uma evolução de um macaco. Se ele quiser ter vindo do macaco, o problema dele, eu vim de uma tricotomia feita pelas mãos do meu Deus. Eu sou corpo, alma e espírito. E ele usa no seu livro um verbo que está no subjuntivo mais de 800 vezes. Ele diz assim: suponhamos, suponhamos, suponhamos, suponhamos. É porque Darwin só pode supor, mas a palavra bendita de Deus, ela é a única que afirma a verdade. E a verdade é que tudo foi criado pelas mãos de Deus. Mas preste atenção e compreenda o raciocínio da mensagem. Deus criou tudo em perfeita harmonia. A terra, o céu, as estrelas, tudo em perfeita harmonia. Deus cria Adão num processo de tricotomia. Quando Paulo prova isso, quando escreve a sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e Paulo diz: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito, permaneceis irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está dizendo que Deus criou o homem em 3 partes: criou o homem corpo, criou o homem alma e criou o homem espírito. Se Deus criou o homem corpo, alma e espírito, eu não creio neste evangelho sim, light que estão pregando hoje em dia por aí em algumas igrejas, que diz que Jesus só quer o coraçãozinho do crente, diz que Jesus só quer o jeitinho meigo do crente. Eu creio num Deus que vai salvar é o corpo, a alma e o espírito. A transformação é completa, só que já são transformados completamente. Levante a mão e dê glória bonito para o teu Deus aí esta noite. Deus criou o homem, corpo, alma e espírito. Quando eu olho para a criação divina, então nós logo entendemos que o pecado também entrou na humanidade. Diz a Bíblia que Adão, então, através do que Eva levou através da mente da serpente, comete o primeiro pecado e sai de um estado de inocência para entrar no estado de consciência. Desde o livro de Gênesis, capítulo 3, quando há o pecado do homem, nós compreendemos então que a terra começa a ser deteriorada, degenerada, destruída. E nós olhando para a história da humanidade, nós vamos compreender que a cada ano que vai passando, nós vamos ver esta terra se destruindo mais e mais. Tudo que foi criado perfeitamente pelas mãos de Deus, agora começa a se destruir, agora começa a se degenerar, agora começa a ficar escasso todas as necessidades para trazer vida humana aqui na terra. Todos nós que somos sabedores e através, entendemos através das notícias que são efetuadas nos canais de mídia do Brasil e fora dele, compreendemos que a terra está entrando em um processo de degeneração. A revista Super Interessante, no mês passado, lançou na sua capa o Apocalipse, o fim já começou da terra. A revista Veja, de 3 semanas atrás, disse que a terra chegou no seu limite. Nós compreendemos que hoje aqui na terra 2 bilhões de pessoas não têm mais condição de ter água potável. Segundo os ambientalistas, daqui a 25 anos esse número vai dobrar para 4 milhões de pessoas que terão dificuldade de água potável aqui na terra. Quando nós olhamos para tudo isso, nós começamos a ver a destruição da terra. 30 milhões de toneladas de lixo são jogadas todos os anos nos rios, nos oceanos, nos ecossistemas, e os cientistas andam de um lado para o outro dizendo assim: o que fazer para tentar brecar a destruição da terra? Nós nunca ouvimos falar que no Brasil ele seria afetado ou até mesmo invadido por um furacão que alguns chamaram de extratropical, que entrou até aqui no nobre estado de Santa Catarina, na cidade de Sombrio, adentrando na cidade de Torres, ali no Rio Grande do Sul. E eu preguei recentemente em Sombrio e lá fui conhecer os lugares entre o furacão passou. Nós vimos que no mês passado, dois furacões entraram numa parte dos Estados Unidos, cidade de Nova Orleans, na cidade de Miami, na cidade de Tampa, na Flórida, foram tomados por furacões violentos com 200 km por hora. Nós ouvimos falar recentemente de ondas gigantes chamadas de tsunami, que nós nunca ouvimos falar que isso existia, que havia possibilidade disso existir. O que é que está acontecendo? Nós estamos vendo diante dos nossos olhos o cumprimento escatológico das profecias bíblicas, teológicas e proféticas que foram profetizadas até pelo meu e o teu Jesus, no capítulo 24 de Mateus, quando ele diz que haveria pestes, terremotos, maremotos, e nós estamos entendendo que tudo isso está se cumprindo para esta geração. E o que é isso, pastor? O que é que o senhor quer me fazer entender esta noite? É que o teu Jesus, ele está muito mais próximo do que você imagina. O teu Jesus, ele está muito mais próximo de você do que você possa imaginar. E esta noite eu venho lhe dizer que a criação está gemendo e está dizendo para Deus: Deus, a terra está se destruindo, a humanidade está se degenerando, o que fazer? Aí Deus olha do céu para a terra e diz: eu tenho a resposta. E qual é a resposta, Deus? Eu vou incendiar a minha igreja com avivamento, porque o arrebatamento vai chegar. Só os que compreendem esta verdade profética, levante a mão, dê uma rachada de glória e adora o teu Deus aí. Só os que estão entendendo esta palavra, levante a mão assim, isso. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, chacoalha ele e diga para ele assim: te prepara. O grande avivamento vai começar na tua vida. O grande avivamento vai iniciar na tua vida. A destruição da terra não é simplesmente nos ecossistemas, não é simplesmente no meio ambiente. A destruição da terra também é na humanidade. Nós nunca vimos como estamos vendo nos dias de hoje uma destruição da moral, uma destruição dos bons costumes, uma destruição tão grande da ética humana. Porque a Bíblia nos faz entender que quando Paulo escreve aos Romanos, parece que Paulo estava acessando a internet, irmão Alexandre. Parece que Paulo estava lendo o jornal do dia, pastor Paulo Batista, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 1, versículo 27, ele diz: semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, mudaram a sua maneira de ser e se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro, pelo que também Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural. No contrário, a natureza fala do lesbianismo, fala do homossexualismo, e a depravada da Rede Globo do Brasil tenta injetar na mente do povo brasileiro o lesbianismo, a libertinagem, o homossexualismo aberto. Isso tudo é nojeira, e tem crente ainda que quer ver América. Eu te convido a ver Nova Jerusalém. Eu te convido a ver Nova Jerusalém. A Bíblia Sagrada diz, na carta de Paulo aos Romanos, continua falando da torpeza humana, e ele diz assim: estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detretores, aborrecedores de Deus, injuriados, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, não se importaram com ela. Escute o que este pregador está dizendo. Eu vejo meu Deus olhando do céu para a terra, e Jesus levantando a testa de Deus, dizendo: Deus, olha só para a terra, é pecado e mais pecado. Deixa eu buscar minha noiva, deixa eu buscar minha Rebeca, deixa eu buscar minha sinamita, deixa eu buscar a formosa, deixa eu buscar ela. E eu imagino Deus dizendo: só um pouquinho, meu filho, aguenta mais um instante, porque eu tenho deu última promessa. E qual é a promessa? Eu vou incendiar a terra com um avivamento. Eu vou levantar um exército de glória. Só os que querem fazer parte desse exército, levante a mão aí e adora a Deus. Deixa eu ver quem faz parte deste exército de Deus. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver só os que fazem parte deste exército. Vai adorando a Deus, vai adorando a Deus. Eu vou esperar você adorar por um minuto, depois eu prego. A criação geme. A criação está gemendo com dores de parto, mas não é só a criação que está gemendo, precisando de um grande avivamento. Diz Paulo no versículo seguinte que a igreja de Jesus também está gemendo. Quando eu vejo isso, cantor Rogério Lima, que a igreja de Jesus também está gemendo, Deus me traz ao meu coração uma revelação bíblica que eu não tenho problema de trazer aqui nesta igreja, porque eu tenho liberdade de Deus de profetizar aqui esta noite. Então eu vou e falar aquilo que Deus colocou em meu coração. Quando eu falo do gemido da igreja, eu estou entendendo que há dentro da igreja, como há em toda reunião de homens e de mulheres, em todo o vínculo da sociedade, sempre houve aqueles que querem e aqueles que não querem, aqueles que gostam e aqueles que não gostam, os que são de pró e os que são contra, aqueles que buscam e aqueles que não buscam, aqueles que desejam e aqueles que não desejam. Se há em qualquer vínculo da sociedade isso, se há na política, se há na sociedade, se há nos meios de comunicação, por que que a igreja estaria imune disso, sendo que a própria Bíblia nos profetiza esta verdade? Eu vou lhe explicar. Dentro da igreja de Jesus, também tem aqueles que querem e tem aqueles que não querem. É por isso que Paulo está dizendo que há uma parte da igreja que está gemendo, e o gemido desta parte da igreja é um gemido dizendo assim: Deus, nós queremos uma mudança, nós queremos algo novo, nós queremos fazer parte deste grande avivamento. Há uma parte que quer, mas há uma parte que não quer. A Bíblia fala que o joio cresceria no meio do trigo. Se isso é verdade, nós compreendemos que dentro da igreja também tem muita gente que são chamados de firemen, são os bombeiros espirituais que só querem apagar o batismo da glória de Deus sobre a igreja. São aqueles que querem levar a noiva para uma mordomia espiritual. A Bíblia nos faz entender que esta geração é a geração do arrebatamento da igreja. E sendo a geração do arrebatamento da igreja, eu vou para o livro do Apocalipse, quando o próprio Jesus entregou 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. E em cada carta da igreja da Ásia Menor há um período profético. Ali fala da reforma protestante, ali fala dos avivamentos da Europa. E a última carta é a carta da igreja de Laodiceia. E quando a carta da igreja de Laodiceia é redigida por João em Patmos, eu percebo que João não estava entendendo, mas Jesus sabia que esta geração de Laodiceia é a geração do arrebatamento da igreja. É a última etapa, é a criação que está gemendo e a noiva do Cordeiro que está gemendo. E ele chama esta geração de morna, ele chama esta geração de dúbia, ele chama esta geração uma geração autossuficiente, ele chama esta geração que ele diz: nós somos ricos, de tudo temos, não temos nada, temos falta, tudo nos é preciso. Aí vem Deus e diz assim: mas vocês têm um defeito. É uma geração morna, é uma geração que não é quente e não é fria. Sabe o que é que está acontecendo? Só este ano eu já preguei mais de 260 mensagens do mês de janeiro para cá. São mais de 150 viagens, são 6 países diferentes este ano. Então eu posso falar com direito de causa. Eu tenho passado em lugares onde o avivamento já passou tem muito tempo e vai demorar muito para voltar, mas eu também tenho passado em lugares que ainda eu encontro o povo que geme, eu ainda encontro o povo que busca. Hoje, a igreja de Jesus, ela nunca foi tão rica, pastor Carlos Brito, ela nunca foi tão próspera. Nós temos ar-condicionado, nós temos internet, temos microfone, temos som bom, mas ao mesmo tempo a igreja nunca foi tão fria, nunca foi tão gelada, nunca foi tão escassa de um avivamento. Por quê? Porque se Deus levanta profetas, já querem calar a boca do profeta. Se Deus levanta homens que denunciam pecado, já querem cessar cansa a boca destes homens. Se Deus levanta homens cheios do Espírito, já querem apagá-los. Mas eu louvo a Deus, porque aqui em Camboriú é diferente. Aqui profeta ainda profetiza. Aqui ainda homens falam a verdade. Só os profetas de Deus. Só os profetas de Deus. Lá na galeria, do lado de fora, no telão. Levante a mão e vai adorando ao teu Deus. Ainda chove onde tem profeta. Uma geração gemendo por um avivamento, uma igreja gemendo por um avivamento, pastor Oséias. Quando eu olho para este texto, eu entendo algo tremendo da parte de Deus. É que o meu e o teu Deus, ele está nesses últimos tempos separando o trigo do joio. Ele está diversificando a igreja santa desta geração de Laodiceia. Ei, querido irmão, que está filmando agora, me dê um close aqui, bem aqui nos meus olhos, e diga para mim aqui, olha aqui bem dentro dos meus olhos. Eu creio que esta mensagem está chegando em muitos lugares, e sabe o que eu quero profetizar agora? É que Deus está me dando autoridade para dizer que esta geração de Laodiceia vai ser vomitada da boca de Deus. Só vai permanecer quem é crente de verdade, quem quer a verdade manifesta. Shurikandarabai. Só os que querem entrar neste avivamento glorioso, faça assim com a mão, deixa eu ver se aqui no púlpito tem, deixa eu ver. Deus está tirando os contras de dentro da igreja. Deus está varrendo aqueles que só querem atrapalhar a obra de Deus. Deus está retirando os que estavam em tronos, que achavam que eram donos da igreja de Jesus. E Deus está levantando uma geração diferente, com compromisso da verdade, com o joelho no chão, com a boca no pó. Diz a Bíblia, pastor Reuel, que Paulo foi preso, e à meia-noite ele cantava um hino com Silas, tremeu o cárcere, tremeu a cadeia. E a Bíblia diz que Paulo tinha sido açoitado, tiraram ele para fora. E diz a Bíblia que o carcereiro ficou desesperado, disse assim: fugiu Paulo, fugiu nosso prisioneiro. Daqui a pouco ele diz: não, fica tranquilo, ninguém fugiu, estou aqui. Aí diz a Bíblia que o carcereiro leva Paulo para sua casa jantar, pega um paninho e vai fechando as feridas de Paulo. Ei! Se Paulo tinha sido açoitado à tarde, quem é que fez aquelas feridas em Paulo? Foi o próprio carcereiro. Ei, eu vou profetizar para você aqui esta noite. Aqueles que estavam tentando atrapalhar o teu ministério, Deus pegou no narizão dele como um gancho, trouxe ele na tua presença e falou assim: se você feriu, vai ter que curar. Se você abriu a ferida, vai ter que fechar ela. Oh! Diga para a pessoa que está distraída: aqueles que te feriram vão ter que te curar hoje. Diga para ele: aqueles que estavam atrapalhando o teu ministério, eles vão ter que entender que o tempo mudou. A hora da promessa chegou. O avivamento chegou. Eu estou sentindo algo gostoso aqui esta noite. Eu não estou sentindo algo diferente aqui. Eu estou pregando como se o próprio Deus estivesse falando na minha boca. Eu estou entendendo que esta noite é uma noite profética. Só os que estão ouvindo a voz de Deus, abre o coração, dê um sorriso para Ele. Eu tinha uma caixinha de som, um cubo. Pegava um microfone e ia para o terminal rodoviário lá em Foz do Iguaçu. E eu pregava todo domingo de manhã, quando eu fazia o seminário teológico. E eu dizia assim: Jesus te ama! Alguém passava e falava assim: ele ficou doido. Louco! Amigos meus diziam assim: é maluco pregar com caixinha de som em rodoviária. Esses mesmos que me chamavam de louco, de maluco, agora eles me ligam e dizem assim: pastor Paulo Marcelo, deixa eu ir para os Gideões junto com o senhor, ouvir o senhor pregar lá. Sabe o que é isso? É Deus dizendo para você esta noite: aqueles que te feriram vão ter que te curar. Aqueles que não acreditaram na tua chamada vão ter que se render. Deus vai te levantar. Egito, pastor Djalma. Na época não tinha um megafone. Na época não tinha um rádio para dizer assim: novo governador. Na época não tinha um jornal para colocar a foto de José e dizer para todo mundo que ele era governador. Colocava uma carruagem e quatro arautos iam na frente da carruagem gritando: o novo governador! As pessoas tinham que sair da casa, vir na frente da casa, se ajoelhar e dizer assim: longa vida ao novo governador. Eu não sei você, mas imagine José passando na casa de Potifar. A mulher de Potifar do lado de... E ele dizendo assim: se ajoelha, mulher. Se ajoelha, mulher. É ele. José, dobra o joelho. Longa vida, José. Longa vida, José. Longa vida, José. Ei! Aqueles que te jogaram na prisão e tentaram acabar com o teu ministério, hoje eles vão ter que dobrar o joelho e dizer: longa vida, longa vida. Ele é das primícias do Espírito. O avivamento chegou. Só os que têm uma promessa de Deus, levante a mão direita, feche os olhos agora. Deus está me pedindo para parar por um instante, porque Ele está querendo renovar promessas aqui esta noite. Você que deixou de acreditar, volte a acreditar, volte a acreditar, volte a acreditar. Os que gemem as gemidas do Espírito estão sendo visitados por Ele aí agora. Receba, receba, receba, receba, receba. Seja impactado pela promessa. Coloca a mão no ombro do irmão do teu lado e adora a Deus junto com ele. Ele é insubstituível, não. Se eu deixar de existir, acabou. Ei, se tem um homem na Bíblia que eu admirava, era Elias. Elias, Jesus gostou tanto dele que arrebatou ele. Mas até Elias não era insubstituível. Já tinha um Eliseu preparado. Liga para o irmão que está doendo no rim de alguém aqui hoje. Só tem um que é insubstituível. É Jesus Cristo de Nazaré. Levante a mão e adora. Nós que temos as primícias do Espírito gememos em nós mesmos. Mas o terceiro gemido é o gemido do Espírito Santo. Que gemido é esse? Diz a Bíblia que o gemido dele é diferente. É gemido inexprimível. Eu vou lhe explicar. Entre o céu e a terra existe um lugar chamado mundo espiritual, onde Paulo profetizou escrevendo aos Efésios, que é o lugar onde estão as potestades, os principados, os demônios das trevas. E diz a Bíblia que quando Daniel orava e jejuava, veio a resposta de Deus já no primeiro dia. Mas muitos dias Daniel teve que pagar o preço para a resposta chegar, porque o mundo espiritual segurou, os demônios seguraram o anjo de Deus que trazia a resposta para Daniel. Se isso é verdade, há muitos pedidos que você tem feito a Deus, você tem perguntado: Deus, por que é que não chegou ainda? Porque ele está preso no mundo espiritual, não é que Deus não lhe ouviu. Há muitas situações da tua vida que quem sabe há demônios trabalhando para que não venham a acontecer, mas escute. Diz o texto que quando o Espírito geme, ele geme para nos ajudar a orar. Ele diz: não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos. Eu vou lhe explicar. O Espírito vem aqui e ele está conosco na igreja. E a Bíblia me faz entender que quando você faz um pedido, muitas vezes esses pedidos são levados por anjos de Deus. Mas quando é o Espírito que geme do teu lado, ele toma esse pedido. E ele vai saindo da terra e vai levantando esse pedido para levar para o céu. Os demônios da camada de demônios olham para a terra e dizem assim: segura, é a oração, é o pedido dos crentes. trava tudo, não vai ter jeito de resposta. Mas quando é o Espírito Santo que está chegando perto da camada de demônios, ele olha para os demônios e diz assim: não, você parou até agora, agora minha igreja gemeu e eu gemi junto, não tem como parar. Sai chucaveira, sai tranca-rua, sai pombagira, chegou a resposta, chegou a resposta, chegou a resposta, chegou a resposta. Quem está esperando uma resposta de Deus, levante a mão direita. A esquerda junto com a direita agora. Coloca a direita no ombro do irmão que está à sua direita, a esquerda no ombro do irmão que está à sua esquerda. Diga para ele assim: hoje o Espírito está gemendo, porque a noiva vai gemer pelo avivamento. Fica tranquilo, a resposta chegou. Diga para ele assim: tem crente que hoje, que antes da meia-noite, o telefone dele vai tocar com a resposta. Outros antes do final do congresso a resposta vai chegar. Outros até o final do ano a resposta vai chegar. Diga: o Espírito foi buscar a resposta. O Espírito foi buscar a resposta. O Espírito foi buscar a resposta. O crente que está do teu lado, diga para ele: sente aqui o gemido do Espírito, sinta aqui o gemido do Espírito, sinta aqui o gemido do Espírito. Profetiza para ele: a resposta chegou, a resposta chegou, a resposta chegou, chegou a hora da resposta. Chega lá na galeria, já tem gente recebendo a resposta. Aqui embaixo já tem gente recebendo a resposta. Xanarai, Renei, Xanarabassura, Rebenefassurabanai, Arabrasurabandarabas. Deus, agora eu lhe peço em nome de Jesus, aonde houver um crente que está necessitado de uma resposta do Espírito, visita este crente aí agora, Espírito Santo. Começa a visitar. Eu vou esperar o Senhor visitar, depois eu prego. Visita, visita, visita, visita, visita. Aonde houver uma mão levantada de um crente que está esperando uma resposta, vai ao encontro dele, geme do lado dele, traz a resposta. Quando o Espírito está gemendo, o negócio é diferente. Quando é o Espírito que está do nosso lado, as coisas são diferentes. Quando é o Espírito Santo que resolve fazer num avivamento profético, as coisas são diferentes. Porque às vezes nós não entendemos o tempo de Deus. Nós não compreendemos a forma de Deus trabalhar, mas quando é o Espírito Santo de Deus que resolve levantar, aí o negócio é diferente. Hoje existem muitas maneiras de fazermos a obra de Deus. Nós louvamos a Deus por isso. Existem muitas armas que Deus deu para a igreja para a gente usar para esta época profética do gemido do Espírito em busca de um avivamento. Mas eu olho para a palavra de Deus e eu entendo que uma voz profética do profeta, ela é fantástica para os dias de hoje. Que o único que possui um princípio chamado imutabilidade é o meu e o teu Deus. Ou seja, o meu e o teu Deus não muda. Então, se o meu e o teu Deus não muda, a maneira que ele trabalhou no passado é a mesma maneira que ele quer trabalhar agora. E quando eu leio a palavra de Deus, eu entendo, compreendo que a única maneira de Deus promover um grande avivamento é gemer em busca de um homem e em busca de uma mulher. Deus sempre fez assim, desde o início da humanidade até os dias de hoje, e fará até o arrebatamento da igreja. Mas tem muita gente hoje que esquece de confiar exclusivamente, estritamente em Deus, e quer trabalhar do seu jeito e da sua forma. Isto não é gemido do Espírito. Quando é o Espírito que está gemendo, ele faz do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Eu louvo a Deus pela mídia, eu louvo a Deus pela internet, eu louvo a Deus pelos rádios, eu louvo a Deus pelas formas de evangelização que nós temos. Mas eu sou contra os princípios de autopromoção de pessoas aqui na terra, e esquecendo que nós só estamos aqui para evangelizar esta nação e promover um grande avivamento genuíno. Mas hoje tem muita gente que se preocupa mais em autopromoção do que em fazer a obra de Deus. Quando eu preguei o ano passado aqui nos Gideões, eu desci as escadas do ginásio, esse ano, perdão, e eu desci as escadas do ginásio, eu estava indo em direção à minha banca de DVDs, e uma senhora me parou no meio da rua e disse assim: pastor, me dê um minuto. Eu falei: calma, minha senhora, fala comigo onde estão meus materiais, eu falo com a senhora lá. Quando eu lá cheguei, ela chegou e falou assim: posso tirar uma foto? Eu falei: pois não. Ela bateu uma foto, aí ela chegou perto de mim e disse assim: pastor, o negócio é o seguinte, eu tenho uma equipe de marketing direcionado somente ao mundo evangélico, e eu estou disposto a investir no senhor. Quem é a sua equipe de marketing? Eu falei: como é que é, irmã? Eu saí lá da roça, não sei como é que é essas coisas. E ela disse assim: quem é que escolhe as roupas que você usa? Quem é que está escolhendo o jeito que você se apresenta em público? Como é que você fala? Os chavões que vão pegar na moda aí no Brasil? Eu falei: como é que é, irmã? Não entendo isso aí. Tem isso aí? Tem. Agora as pessoas precisam de uma equipe de marketing para poder promover o nome dela. Quem é que está colocando teu nome na mídia, na internet, no jornal, fazendo você ser conhecido? Aí eu olhei para ela e falei assim: eu tenho, minha senhora. Eu tenho a melhor equipe de marketing do mundo trabalhando comigo. E ela falou: você tem? Eu falei: tenho. É a mais antiga da terra, é a única que levanta e abate, coloca o nome de quem quer lá em cima e faz esse nome parar de existir. É os únicos que tem feito para fazer isso. Ela olhou séria e falou assim: pastor, o senhor tem dinheiro para pagar essa equipe? Eu falei: não, senhora, é de graça. Já foi tudo pago há 2000 anos atrás. E tem mais, eles não vêm sozinhos, é três. Três, os três melhores marqueteiros do planeta Terra. Ela olhou assustada e eu disse: sabe quem são eles? É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Quando ele chega... cantores de Deus, meu querido irmão Elton, nós não precisamos nos vender para nos promover. Pregadores que aqui estão, nós não precisamos comercializar nossa imagem para nos autopromover. Nós não precisamos querer o marketing próprio do nosso nome para nos autopromover. No tempo do gemido do Espírito, ele levanta Manuel da Guia, ele levanta quem ele quer. Como que a igreja começou? Como que a igreja começou? Eram 120. Não tinham condições financeiras. Não tinham faculdade, pastor Vanderlei. Não tinham conhecimentos teológicos. Não tinham nada. Pescadores. Tinha um Tomé que acreditava só se colocasse o dedo. Tinha um Pedro, frustrado psicologicamente, sanguíneo por natureza, negado Jesus. Tinha um João, melancólico, quase que fleumático, que gostava de ouvir os batimentos cardíacos de Jesus. Eram homens frustrados, rancorosos. Mas quando o vento do Espírito gemeu, diga para a pessoa que está lá: o vento vai gemer na tua vida hoje. 120, diga comigo: 120. Era pouco. 120 para evangelizar o mundo da sua época era pouca gente. Mas eles tinham o gemido do Espírito. Olha o primeiro culto, Atos dos Apóstolos 2, versículo 41. Pedro vai na frente, prega o sermão de uma hora, faz um apelo. E diz a Bíblia que 3 mil almas aceitaram Jesus. Diga comigo: já não é 120. Não, diga mais forte: já não é 120. É 3.120. Segundo culto, Atos 4 e 4. Pedro chega na porta do templo. Diz: paralítico, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho te dou. Para de olhar para a cumbuca e olha aqui para o homem de Deus cheio do Espírito Santo. Para de pedir esmola, levanta e anda. Ele faz o apelo e diz a Bíblia que 5 mil almas aceitaram Jesus. Diga comigo, já não era 3.120. Era 8.120, crente. Atos 6, versículo 7. E todas as igrejas de Jerusalém se multiplicava muito no número dos discípulos. Diga comigo, já não era 8.120. Diga comigo, era toda Jerusalém. Atos 9:31. E todas as igrejas da Judeia, Galileia, Samaria, tinham paz e eram edificadas no temor do Senhor, e se multiplicavam. Diga comigo, já não era Jerusalém. Era Galileia, Judeia, Samaria. Levar para adorar a Deus. Atos 17, versículo 6. E não achando, trouxeram Jesus e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também a nós. De Atos 2 a Atos 17, tem 38 anos de história. Em 38 anos, 120 crentes evangelizaram o mundo da sua época. Diga para a pessoa que está do seu lado, a nossa geração tem internet, tem rádio, tem dinheiro, tem condições. Mas nós precisamos é imitar a igreja do Pentecoste. Vem Espírito Santo. Eu vou parar agora porque o Senhor faz gemer aí nos escolhidos para esta época. Eu vou parar um minuto porque o Senhor vai marcar escolhidos aqui esta noite, que querem fazer parte dos 120 do Pentecoste. Geme Espírito, geme Espírito, geme Espírito, geme Espírito, geme. Só os que estão ouvindo o gemido do Espírito vão ficando em pé junto comigo aqui. Feche os olhos, pegue na mão do irmão que está à sua direita e à esquerda. Pode levantar, Luizinho, esse fundo abençoado. Feche os olhos agora. Cento e vinte crentes. Aramanarabassuri nirandarabassonarabassuri. Eramanassuri kamandarabassuri nefessarabakodarabassuri. Eramanarabassuri kamandarabassuri nikamunduri nestu e kamandostu e kandarabassuri. Eriminestu demandarabassuri nefessarabakandarabassai. Eu estou entendendo que o Espírito de Deus está gemendo aqui dentro e lá fora, pela internet, pelo rádio, aonde houver um crente que está ouvindo esta mensagem e quer participar do avivamento, do arrebatamento. Seja cheio do Espírito agora, agora, agora, agora, agora. Thank you. Tem gente que não está ouvindo o gemido do Espírito ainda. O Espírito de Deus me possuiu aqui esta noite. Eu estou cheio de Deus aqui neste lugar. Aonde eu estiver passando agora, visita o Espírito Santo. Vai tocando Espírito. Vai levantando, levanta, levanta na galeria. Toca, toca, toca, toca. Shurikandarabasharabai. Toca nos profetas, toca nos escolhidos, toca, toca, toca nos anônimos, toca, Espírito. Para a direita ou para a esquerda, fica de frente com esse irmão que está do seu lado. Aleluia. Vem, Maranata. Olha dentro dos olhos deste crente. Diga para ele assim: eu sou profeta de Deus. Não diga mais forte, você não convenceu ele. Diga: eu sou profeta de Deus. A terra está gemendo. A igreja está gemendo. E o Espírito Santo está gemendo. Todos em procura de um avivamento. O Espírito te achou hoje. O Espírito Santo de Deus te encontrou aqui esta noite. E Ele quer mudar a tua história. Ele quer te levantar em um avivamento como você nunca sentiu. Olha de novo dentro dos olhos dele e diga: chegou a hora. Chegou o tempo. Deus vai mudar a página da tua vida. Deus vai mudar a página da tua vida. Deus vai mudar a página da tua vida. Chegou a hora. Me dá um abraço e escute o gemido do Espírito. Escute o gemido do Espírito. Aleluia. Pastor Reuel, Jesus está marcando esta mocidade de Camboriú esta noite na promoção de um avivamento que vai tomar Santa Catarina, vai tomar o Brasil. Só os que acreditam nisso, levante a mão e adora Ele. Aleluia! A hora certa está chegando para te abençoar. Eu sei, meu filho, dia e hora. Pega na mão da pessoa que está do teu lado e diga para ele assim: tu quer um avivamento, irmão? Então vamos lá na frente e receber esse avivamento agora. Vem, pega na mão dele e traga ele junto com você. Toda a mocidade vem ser renovado, batizado no Espírito. Vem ser cheio, vem ser cheio, vem ser cheio. Olha o Espírito gemendo. Aleluia! Porque eu farei aquilo que é preciso para te ajudar. Continue, fique forte na peleja e não desista. Olha aí o Espírito gemendo. Olha aí. Olha aí. Se já chegou. Aleluia. Breve, muito breve, vou mudar todo o rumo dessa história. Pastor Ivandro Amorim, o Espírito está gemendo essa mão. E escreveu uma divisória. Levanta, levanta, levanta. Descendo o Espírito, vem aqui dentro da igreja. Entra, vem buscar o poder de Deus. Vem, entre na galeria. Não pare de orar. seja cheio, seja cheio, seja cheio. Aquilo que é preciso pra te ajudar. Continue firme e forte na peleja e não desista. Mas celeste, estivemos acompanhando, foi informado que tem muita gente no Irmão da Morim. Online agora, eu profetizo aí na sua casa. Veja cheio! Sozinho, o Espírito está chegando. O Espírito está chegando. A parte da viada volta cá e escreveu uma divinória. Eu faço e desfaço o que eu quero sobre a terra, mar e céu. Sou Deus que faço tudo por você. Olha, filho, eu sou fiel. Breve, muito breve, vou mudar todo o rumo dessa história. A página virada vou rasgar e escrever uma divinória. Vale a pena ser feliz. Eu faço e me faço. Vale a pena ser vida. Quem não é batizado no Espírito Santo, levante a mão aí. Quem não é batizado no Espírito, vai romper na multidão, vem aqui na frente, aqui, vem, vem. Os que já são batizados, mas pararam de falar língua estranha, vem aqui que tu vai ser renovado agora. Tu vai voltar. Os irmãos que estão lá atrás, dá um passinho mais perto aqui, porque agora vai ser brasa daqui para brasa de lá. Quem estiver lá fora e quer receber mais de Deus, vem aqui pertinho. Vem, vem, pode soltar o hino. Marcelo Dias e Fabiana. Fabiana, vai louvando a Deus. Vem pertinho. Vem, eu vou descer aí. Alguns pastores obreiros que estão aqui, que sentiram de Deus, pastor legal. Vamos pôr as mãos ali agora. Jesus vai batizar. Pastor Carlos Brito. Pastor Vanderlei está subindo. Me ajuda aqui, santo. Nós vamos orar e Jesus vai batizar o Espírito. A glória de Deus vai descer. A glória de Deus vai descer. Oca, Deus. Serenando a basturi, candarai. E este lugar vai tremer. Esta glória já posso sentir. Todo mundo já começou a batizar. Já começou a batizar. E o crente recebe poder. Quando a glória de Deus descer, a glória de Deus vai descer. A glória de Deus vai descer. A glória de Deus vai descer. Toca! Glória, o Espírito está chegando. É poder de Deus! Toca! Lá fora! Toca! Sinto de olho, estou vendo, a palavra dentro, contente! É você! Receba a glória! E este lugar vai tremer. Para o governo que chegou, contra o dono de todo o ladrão. E já está dentro de quem quer poder. Olha, a glória de Deus vai descer. Glória, glória, levanta as mãos assim pro alto. Glória, e recebe mais glória. Glória, glória, glória. É o povo de Deus. Glória, a glória de Deus vai descer. Derrama tua glória, Jeová. Ei, tu mato a glória. descer. A glória de Deus vai descer. A glória de Deus vai descer. E esse lugar vai tremer. O mar do renovo chegou. Com chamas de fogo ardão. E na praga de pegar poder. Foi a glória de Deus vai descer. Coloca as duas mãos para frente assim, as duas. As duas. Mostra a mão para o teu irmão aí, mostra a palma das tuas mãos para ele. Isso. Pastor André agora está pegando fogo, pastor André. Pega aí, mostra as mãos para o irmão que está do seu lado. Diga para ele, está vendo aqui as minhas mãos? Vai vir fogo de Deus aqui agora. Vai vir poder de Deus aqui agora. Diga para ele, tem uma brasa de fogo aqui. Abraça a pessoa do seu lado e diga pra ele: seja cheio. Glória, glória, glória, glória. Ramandarama subiandarama sharagamandaraya. Deus grande e poderoso que está aqui nessa noite. Urimandaraba subiandaramandaraya. Oh, glória! Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande? Mora no é o Espírito gemendo, coração. É o Espírito. Seu braço gemendo. É a ponte. Ele quer profetas na escuridão. Ele quer profetas. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso, Moisés, que servimos é o Espírito Santo. É o Senhor que tem todo o controle nas suas mãos. Não ouve conselho, não pede favor, não manda recado a pregador. Respire e vai. O sol que esconde diante da glória, que a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só o arquivo da sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite. Irmão, acredite, esse isso. Deus existe. Jesus está batizando crianças. Crianças que estão sendo batizadas. É glória de Deus. Fica o Espírito de Deus lutando por você nessa noite. Aleluia. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no seu coração. O seu braço é a ponte. Quando tudo está perdido na escuridão, os seus olhos iluminam tua vida. Você já ouviu falar? Parece que o Deus e seus mistérios nunca desvendou. E é por isso que eu e você servimos esse meu Senhor, que tem todo o poder, todo o controle, toda a autoridade. Suas mãos, braço de ferro, punho de aço. Esse é o Deus que eu conheço. Quando o Espírito não muda, decreto, faz o fim virar começo. Não é um homem conselho, não pede um favor, não manda recados a pregador. Decide e faz. Estou diante da glória. A eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais. É só o arquivo da nossa memória. Adore em pé, pule, chore e grite. E eu não acredito que esse Deus existe. Está por você. Quando decide, não muda, é decreto. Faz o fim virar começo. Não, não ouve conselho, não pede favor. Não manda recado, usa pregador. Decide e faz. O sol se esconde diante da glória. E a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais. É só o arquivo da nossa memória. Adore em pé, pule, chore e grite. E não acredite, esse Deus existe, que luta por você. Sentindo Deus aí, levante a mão direita e dê um glória para Deus. Quem é profeta de Deus aí? Bate a mão no peito e diga: eu sou um profeta de Deus. Diga mais forte: eu sou um profeta de Deus. Diga para o irmão que está sentado: eu sou um profeta de Deus. Diga para ele assim: eu vou profetizar sobre a tua vida agora. Eu vou profetizar que o gemido do Espírito te alcançou hoje. E ele vai te levantar para uma época de avivamento. Diga para ele: se você acredita nesta verdade, me dá um abraço até você ser transportante de poder de Deus. Solta o desenho da Juliane. Isso, abrace, abrace, abrace, abrace, abrace. É glória de um pro outro. Aleluia. É glória de um pro outro. Você está ainda. Tem coisas lindas que vão acontecer ainda nessa noite, viu? Tem pessoas mergulhadas no Espírito aqui. Não esqueça que amanhã à noite, a partir das 18h30, 18h30, vai estar aqui a cantora Lauriette, Quarteto Giliade, Matos Nascimento, e esses cantores que aqui estão, a Juliana Reame, Elton Machado, Pastor André, Marcelo Dias e Fabiana, todos os cantores, os Maranatas. Amanhã vai ser uma noite de louvor e poder de Deus. Só está começando o que Deus prometeu para todos nós. Se você ouviu a vinheta da chamada do Congresso, você entendeu, uma mensagem está ali. Agora você não entende, mas vocês verão o que acontecerá neste evento. Só começou, amanhã continuará, domingo de manhã, de tarde e de noite, é fogo puro. Deus estará vos usando tremendamente. Não esqueça dos DVDs, não esqueça das fitas de vídeos, não esqueça dos CDs. A mocidade, não leve para sua casa o livro da Almadas ali, tá bom? Musical. E Pastor Paulo Batista com mais alguns anúncios nesse instante. Pastor Paulo, pelo menos a bênção apostólica. Aleluia. Olha, irmãos, tem bastante lanche aí fora. Aproveite que tudo isso, 50%, é revertido para a obra missionária, para o Natal Missionário de Fé. Vamos agradecer a Deus. Não esqueça, nosso Paulo Marcelo também tem os seus DVDs e CDs. Irmãos, pode adquirir. Se Deus é por nós, e essa comunhão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós desde agora e para sempre. Amém e amém. Aos nossos ouvintes da Rádio Marumbi, o nosso agradecimento. E também aos nossos internautas, que Deus abençoe a todos vocês na paz do Senhor.